to school together. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser um programa dedicado a bandas de segunda divisão. Mas não pensemos que aqui a segunda divisão tem a ver com a qualidade musical das bandas. Não, tem a ver com a falta de sucesso que estas bandas tiveram. Que apesar da falta de sucesso, a grande maioria delas ainda é conhecida por algumas pessoas, em especial pelos fãs de hard rock. E vamos iniciar com os norte-americanos Rough Cutt, banda que era liderada pelo vocalista Paul Sorrentino. Para vocês, Rough Cutt, Bad Reputation. We'll And they know it's in the air. It's a crime, it's a crime now. Kill the talk of the town and they're putting it down for life. She's played in a trap. Give the victim a life to the man. Yeah. And you go for the rules. Now who is the fool? Is it us? Got a bad reputation. e após Rough Cut, continuamos na onda hard rock dos anos 80. Ficamos com os Baton Rouge e a música You Can't Jump Alone. E terminamos esta primeira sequência com os Bon Nasty e a música Shake It. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos no som dos anos 80, um pouco mais melódico, mas ainda assim hard rock dos anos 80. E vamos iniciar com os Blue Tears. Para vocês, Blue Tears, Love Machine. Yeah. após os norte-americanos Blue Tears, ficamos com os holandeses Sleaze Bees e ficamos com a música Look Like Hell. E terminamos esta sequência com os Babylon AD e a música Back in Babylon. E vamos agora para uma sequência mais melódica, para uma sequência mais AOR. E vamos iniciar com os Urgent. Para vocês, Urgent Running Back. These days we can, I can't. E nesta sequência mais melódica e, por que não dizê-lo, mais dançável, após Urgent, ficamos com a música mais conhecida dos Diving for Pearls. Ficamos com a música Gimme Your Good Lovin'. E terminamos esta sequência com os Melidian, Ready to Rock. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas de bandas com vocais femininos. E vamos iniciar a sequência com as norte-americanas Femme Fatale. Para vocês, Femme Fatale, de L.A. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Femme Fatale, ficamos com uma banda britânica que surgiu ainda na New Wave of British Heavy Metal e foi uma banda apadrinhada pelos Motörhead. Estou a falar-vos da banda Girls School e ficamos com a música Crazy. E terminamos esta sequência dedicada a baladas cantadas por mulheres com Meldrum, banda da saudosa e falecida Michelle Meldrum. E ficamos com a música Rain Mantra. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos voltar ao hard rock dos anos 80. E vamos iniciar a sequência com os Heavy Patton. Para vocês, Heavy Patton, Rock Me. Wait. Após Heavy Patin, ficamos com Adam Bomb e ficamos com a música Hang It Up. E terminamos esta sequência com os Cats in Boots e a música Boys Are Back. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas um pouco diferentes entre si. Vamos ter uma banda de rock clássico, mais ao estilo dos anos 70. Vamos ter uma banda de rock progressivo. E vamos ter uma banda de Southern Rock Blues. E vamos iniciar com o rock clássico dos Zebra. Para vocês, Zebra, Slow Down. was calling love. Após Zebra, ficamos com King's X e ficamos com a música Picture. E terminamos esta sequência com os Papa Shubi e a música Rock and Roll is My Religion. E esta música é ponte perfeita para a próxima sequência, já que vamos ter uma sequência de baladas de nomes do blues do Southern Rock. E vamos iniciar a sequência com o vocalista e guitarrista Warren Haynes, que apesar de ser membro de bandas como The Allman Brothers e dos Goth Mule, também tem uma carreira a solo. Para vocês, Warren Haynes, Angel City. I don't know why darkness on the ground like nightfall. We confuse with the magic in the air. Oh, see that girl, the dead glow halo. She's been here long and long. Says someday she's going back, but she can just remember where. Sleep. após Warren Haynes, ficamos com Rossington Collins Band e a música Winners and Losers. E esta banda conta com dois membros dos Lynyrd Skynyrd. E este álbum, Anytime, Anywhere, Anyplace, foi o primeiro que lançaram após o trágico acidente que matou uma parte da banda. E terminamos esta sequência de baladas Southern Rock com os Blackfoot e a música Searching. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos voltar ao hard rock dos anos 80 e vamos iniciar a sequência com os Dirty Penny. Para vocês, Dirty Penny, Stand on My Own. Dirty Penny, ficamos com Jekyll and Hyde e a música Private Hell, e terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os Fate, One by One. Esta banda dinamarquesa surgiu de um ex-membro dos Mercyful Fate, o guitarrista Hank Sherman. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com hard rock melódico. E para iniciar esta sequência, temos os Harlan Cage. Para vocês, Harlan Cage, Wires and Chains. Your eyes stay. E é com Heaven's Edge Rocksteady que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Alan Cage e a música Wires and Chains. Continuamos com os dinamarqueses Skagerrak e a música Like a Prisoner. E terminamos com Heaven's Edge Rocksteady. Aproveito desde já para vos dizer que o programa da próxima semana vai ser dedicado a lançamentos da Shrapnel Records. Vamos ter um programa cheio de virtuosismo. Por isso, se gostam da guitarra, se gostam de virtuosismo, não percam. E com isto, deixo-vos um forte abraço e os desejos de uma ótima semana. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! Are you ready to blow my fuse? We'll be right back. Come on, baby, and blow my mind. That we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. free can do for you. The only thing we have to fear is fear. We'll be right back. try.